Atlântida, Atlântida, Atlântida. Eu vou dizer que não foi a melhor definição. Foi a melhor definição. Muito bem, estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que se liga no Pretinho todos os dias. Obrigado pela fidelidade. E aí, Mr. P, tudo bem? Ah, tudo bem, boa tarde. Tudo certo. Fala, Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza. Porazinho. Sou eu, meu querido. É o Peter Piper, Porazinho. Fala aí, Maurício Amaral. Cada vez melhor. Deus o livre, nesta quarta-feira, 7 de julho de 2010. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Vamos entreter, descontrair e informar a audiência da Atlântida até as 2 da tarde. Feito. Com Coca-Cola. Comemore do seu jeito, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E Lojas Colombo, você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Um Nokia por apenas R$199, mais claro chip de brinde. Só na Colombo, queridos amigos do Pretinho. Hoje é dia do voluntário social. Bom, podia intimar as pessoas pra serem voluntárias, né, cara? Convocar, né? Hoje era um bom dia pra dar uma banda na voluntária, cara, da não, pátria, deixa, né? É também. Que voluntário não, claro, se convoca, né, se tu intimar, deixa ali de ser voluntário. Muitas voluntárias, né, KG? Da pátria é legal, né? Pra dar uma banda hoje de tarde, assim, pessoal que tá voluntárias preocupadas, né, com a vida dos outros, né? Em melhorar a vida dos outros. Tem dá uma caminhada ali pela voluntários da pátria, a famosa volunta, né? Vai tomar uns beliscão ali na voluntários da pátria. O cara tá com a autoestima lá embaixo. Vai, né, dar uma banda na volta. Vai dar uma banda na volta, meu. Tomar os beliscão. Tá lindo, gostoso. Tomar os beliscão, gostoso. Tem gente que vai te querer, vai te querer. E, e é voluntários da pátria. Da pátria. Da pátria. Da pátria, né, é, o amor à pátria. Tá bem. Pelo amor. Queridos, os destaques do Clique RBS para esta quarta-feira. O goleiro Bruno já é considerado foragido. A justiça expediu nesta manhã 8 mandados de prisão de suspeitos de envolvimento na morte da ex-amante do goleiro Bruno do Flamengo, a Elisa Samúdio. Entre os que tiveram a prisão temporária decretada está o goleiro, obviamente, e no início da manhã policiais estiveram na casa dele, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, mas não encontraram o atleta. Já a mulher do Bruno, a Daiane Rodrigues do Carmo Souza, foi detida em Belo Horizonte. E o troço é escabroso, não, né? Não, é um troço assim, ó, todas sinistro, as informações, cara, que já se tem aí, é um troço, é um... Quanto é um... gente boa, né, cara? Quanto gente boa. Cara, não, é sinistro. Tem uma pessoa que deu uma entrevista pra Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Com toda a calma, é, né? Que... Não entra nos detalhes, cara, porque não... não é, os, então, os detalhes não, são, não vou entrar nos detalhes, porque realmente, assim, pra essa hora é pesado, cara. É, mas assim, as pessoas vão ter acesso a essa informação, quem tiver interessado, isso, vai e busca, mas, pra ver. Resumindo assim, o Bruno... pediu o serviço de um traficante, isso, pro traficante dar um jeito de sumir. De desaparecer com a menina. Ele teria e o pago... método empregado pelo traficante é terrível. Ele teria pago R$3.000 pra esse traficante dar um sumiço. Eu acho que nessa hora o melhor é passar o que se tem de informação. Pô. A informação é essa. Não. Os detalhes? Não. Tô dizendo. É, a informação que foi dada aqui. Exato, é porque o teria. Entende? Aí começa a gerar. Esse cara, ele deu uma entrevista pra uma rádio, sim, carioca que foi que... e passou hoje em todos os telejornais matinais, né? Mas enfim, eu concordo contigo também, vamos ficar na informação. A situação é extremamente complicada do goleiro Bruno, é foragido a partir de agora. Até porque pra gente não entrar nessa categoria de jornalismo baixo. É verdade! Que nós aqui no Grupo RBS não, é verdade, não estamos, Alexandre, acostumados a exercer, né, verdade, cara? Deixa isso pras redes menores. É verdade. De menor... Tá querendo dizer alguma coisa pra mim, Alexandre? Não, cada um que só bote que o chapéu, Marcelo, né? Só que o Marcelo não tá aqui, né? Só que o Marcelo não está. Tanto é que o Marcelino depois tem mais detalhes aí, é, né? É verdade. Bom, tá bem. 8 pessoas são indiciadas pela morte de jovem em parada de ônibus em Porto Alegre. Em abril, o Valtair Jardim Oliveira, de 21 anos, morreu depois de ter sofrido um choque na parada de ônibus da capital. 8 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo. Um eletricista e 3 engenheiros do consórcio contratado pela prefeitura para prestar serviços de manutenção, 2 engenheiros e 2 técnicos da EPTC e da Secretaria Municipal de Obras e Viação. A perícia constatou falhas no equipamento e na manutenção da rede de iluminação da parada de ônibus que acabou ocasionando o choque. Ou seja, isso que eles concluíram que foi negligência. Não foi fatalidade, foi negligência. Bom isso. Pessoas serão punidas. Vamos ver se vai adiante o negócio, né? Peugeot faz recall por problemas no alinhamento da direção. Você que comprou um modelo 207 hatchback e 207 station wagon ano 2009 deve passar numa concessionária para fazer a revisão aí do seu Peugeot. Pause, tem um hatchback. Tu tem um hatchback? Eu comprei um hatchback, Magnata. Pô, pode crer, tá bem de carro. É um bom carro. Dá uma passadinha lá então para dar uma olhadinha no alinhamento da direção. O alinhamento da direção, eu sempre achei que ele tava um pouquinho mais para esquerda. Não, mas aí é porque é um problema seu. Será que eu tô com labirintite? Não, acho que é tu o problema, pô. Então tá. Será que é modelo ano e fabricação 2009, modelo 2010, 2008, modelo 2009? Pergunta mais difícil do dia. Mas é verdade. É, né? Ano 2009, porque é isso tem, aí. Tem ano de fabricação e modelo. E modelo, exatamente. É verdade. Dá uma ligadinha lá pra Maxim Peugeot, fala com o pessoal lá e vê qual é que é direitinho. Dá pra no cinto de segurança. Tem uma etiqueta que diz quando que o carro foi fabricado, o dia, inclusive. Olha, é verdade. Não, no documento já tem, só que o que a gente tem na manchete ali é só uma coisa, 2009. 2009. Então, essa é a dúvida. Mas aqui pode estar a resposta, ano 2009. Fabricado no ano 2009, independente de se ele seja modelo 2009 ou modelo 2010. Né? Foi fabricado em 2009. Após 20 anos da coleta seletiva, apenas 30% dos porto-alegrenses separam o lixo. O lixo doméstico pode ser descartado em 2 recipientes. Num, o lixo orgânico, tipo papel higiênico usado, resto de café, erva mate, comida. E no outro, o lixo seco, as embalagens de papel, vidro, plástico. Eu tenho uns vidrinhos de plástico lá, vou jogar. Agora, vou dizer uma coisa, cara. Esse número de 30%, se tu vai comparar no Brasil, num todo... É verdade, no mundo até. É elevadíssimo. É verdade. Tem elevadíssimo. Cidades do tamanho de Porto Alegre que não tem 1% separado. Não tem lixo separado. Tem algumas cidades no Brasil que não tem lixo separado. Não se recicla lixo. Rio de Janeiro. Exatamente. Exato. Impressionante isso, né? Por incrível, porém, o Rio de Janeiro não tem coleta. Lembrando, né, Magnata, que careta é não separar o lixo, né, Magnata? Vamos separar o lixo aí, né? Muito bem. Um ladrão atrapalhado foi preso em Florianópolis. O homem foi a uma loja na Avenida Beira-Mar Norte, pediu para fazer um test drive numa EcoSport. E durante o atendimento ele agrediu o vendedor, pegou as chaves e levou o veículo. Achando que não ia dar nada. Pode ficar tranquilo, querendo. Os funcionários da loja seguiram o ladrão em outro carro. Durante a fuga, ele acabou batendo a roda do carro no meio-fio e o pneu estourou. Ele abandonou o carro, conseguiu fugir a pé, mas esqueceu o telefone celular no carro. No celular havia a foto de uma borracharia com o telefone dela. É verdade, a borracharia. Eles ligaram pra saber onde era o local e foram até o estabelecimento no bairro Forquilinhas, ali em São José. Ao chegarem na borracharia, adivinha quem que tava lá? Contando com os parceiros, o cara quase me pegaram hoje. Eu quero ir embora. Olha, meu, sensacional. Não faça isso. Deixa pra um profissional fazer isso. Tava bem tranquilo com os parceiros. Meu, quase fui pro roubar um esporte. Quase me pegaram. Mas eu consegui fugir. Bem feito também pro roubar um esporte. Só não sei onde é que eu deixei o celular. Que dureza, cara. Tem de tudo, né? Quero mandar um beijo e um abraço pra equipe do Patrola, que tá em Nova Hartz, na propriedade da Dona Marlene. Dona Marlene, a Rodaica acaba de fazer uma cuca, o Ico acabou de fazer uma linguiça. Agora estão todos sentados na mesa comendo uma galinhada, todo mundo ouvindo o Pretinho. O povo aqui ama o Pretinho, estão todos felizes da vida. Sempre fazendo a linguiça. A especialidade do Ico é a linguiça, né? Maravilha. Depois que ele faz, ele senta. Ah, não, daí ele relaxa. Ele senta pra comer. Senta pra comer. Claro. Então tá, obrigado pela audiência em Nova Rádio. Senta pra comerem, né? Não, errei a... Cada dia eu me impressiono mais com o tamanho, com a dimensão da audiência do Pretinho Básico. Onde é que fica a Hearts velha, cara? Tem a Nova Hearts, onde é que é a velha Hearts? Não sei, nem onde é que fica a Nova Hearts, pra falar a verdade. Onde é que fica a Nova Hearts? É, nossa, é ido pra Dois Irmãos ali. É a Rota Romana. Pertinho. É assim de Porto Alegre. Quer então. Conhecer a velha rádio? Tem um filme estúpido que o cara pergunta, o cara tá sentado no sofá, assim, aí ele tá conversando com outro cara, tomando um refri, vendo um programa mais estúpido ainda. Aí ele pergunta, pá, agora me ocorreu uma coisa, tio. Onde é que ficaria Old Orleans? Já que New Orleans todo mundo sabe onde fica. Aí o cara olha pra ele assim, pega uma pipoca, assim, ele dá um e continua vendo o programa. Nem responde. É perto de Sapiranga, Nova Hartz, a Rodaica acaba de responder por torpedo aqui. Tá bom. Nada a ver com dois irmãos. Nada a ver com dois irmãos. Não, Sapiranga. Não, mas é na banda. Sapiranga, dois irmãos. Se o cara se perder indo pra dois irmãos, ele passa na Nova Hartz. Dá, três coroas, dois irmãos, Sapiranga. Tudo próximo. Tá rolando lá a nona festa da colônia. É aê. Bom, né? Imagina, cara, os produtos. É bom, umas colônias. Produtos da colônia, rapaz. É colônia. Ah, não é umas colônias? Não. Tem umas colônias lá pro cara colônia. Pegar, né? Dá pra pegar umas colôninhas? Calma, Pause. Fica tudo. Ô, Magnata, eu tô numa ruim, né? Tá numa seca, Pause. A seca tá brava, Magnata. Se essa seca durar mais um mês. Vamos embora para o Paraguai, né? Como já dizia o Ney Lisboa. Para o Maranhão, né? O voo de muda para o Maranhão, porque aqui não tem vez, porque aqui não dá mais. A cabeça não aguenta. Tá bom, Pause, tá bem. Bom, eram estes os destaques comentados do Clique RBS, agora 1h14. É verdade! Vamos passar a bola pro Marcelino aqui, que o Marcelino vai nos passar mais informações. É verdade, Peter, o Marcelo não veio, está com conjuntivite. Conjuntivite, é? Conjuntivite, está com o zainho bem vermelho. Botaram os algodãozinhos no zainho dele e falaram assim, fica tranquilo aí, querido, fica em casa. Fica em casa que o Marcelino vai apresentar o jornal. Ele tá bem tranquilo, então. Então manda aí, tá Marcelino. Tá bem tranquilo, nós estamos aqui recuperando uma entrevista. Uma exclusiva que eu fiz com o goleiro Bruno do Flamengo. Ah, sério? Ah, isso, uma entrevista feita muito antes do caso onde o goleiro está agora foragido. Tá, mas como é que é? Ping-pong, é ping-pong, jogo rápido, passa a bola. Papi, com o goleiro. Exatamente, frente a frente. Paulinha. Com o goleiro Bruno do Flamengo. Não sou Marília Gabriela, mas fiquei frente a frente com o bandido. Então manda bala aí, ele Marcelinho. Está foragido agora, não, mas antes com essa não cara está. Que eu fico até apavorado. Antes ele não estava foragido, agora ele está. E só aqui no Bad News você vai ouvir essa entrevista, esse frente a frente, esse tete a tete. Quando que nós vamos ouvir? Esse jogo rápido com o goleiro Bruno do Flamengo. Vamos reproduzir. Vamos começar. Uma lembrança, Bruno, dos tempos de escola. Mata a aula. Mas aprendeu alguma coisa na escola? Matemática. Bruno, um lugar. A zona da mata, mineira. Uma bebida. Mate. Uma situação. Aquela que mata a gente de rir. Melhor fase de um campeonato. Mata, mata. Um ator. Maurício Matar. Um filme. Jogos Mortais. Uma cantora. Vanessa da Mata. Uma defesa espetacular. Com salto mortal. Um videogame. Mortal Kombat. Bruno por Bruno. Ah, eu sou daqueles que mata a cobra e mostra o pau. Pra encerrar, uma frase que você levaria estampada numa camiseta. Ah, aquela do... A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Está aí uma exclusiva com o goleiro Bruno. Muito bom, Marcelino. Ex-Flamengo, ex-goleiro, atual bandido foragido mais procurado do Brasil. Muito bom, hein, Marcelino? Quero mandar um alô aqui pra quem me ajudou a recuperar essa entrevista. Ouvi dizer que vai cair o título do Brasileirão do Flamengo. Não vai não. Não vai cair nem o do Flamengo, nem o do Corinthians de 2005. Tem um ponto de segura. Pisa em cima. Tem um ponto de segura, sou jornalista. Só a se entregar. Sou jornalista, amigo. Não é qualquer não, pô, coisa, não é Caco Barcelos. Tu tem que ser imparcial. Aqui não é Caco Barcelos. Aqui a gente realmente diz a verdade. Tá bom. Deixa eu mandar um alô então pra quem ajudou aqui com a entrevista. Marcelino. É o pai dele, o Luiz Alex. Pai de quem? Que também adora muito o programa. Abraços pai da Camila Almeida, Tica Nós. Pai dela, no caso. Camila Almeida, Tica Nós, que mandou aqui a entrevista. Tá, muito obrigado. Obrigado, Marcelino. Até amanhã com o Marcelo. Até amanhã, mano. Não, fica por aí sentando no sofá. Posso ficar aqui? Chega pro lado aí, seu Meira. Chega pro lado aí. Eu posso te contar uma coisa, Meira? Vem cá. Vai daí, Mr. P. Olha, espero que leiam esse, pois os outros nunca leram, Maurício. Nunca lerão. Como esquecer de uma ex-namorada? Por favor, ainda mais quando se tem 17 anos, me ajudem. É difícil. Preciso principalmente da opinião do Fetter, que é um homem sábio, experiente. Mas que era de todos e gostaria que contassem experiências próprias de vocês. Vamos lá. Cara, posso começar? Atenção, pessoal, o Porã vai começar. O Porã vai se atirar. Quer já falar agora? Não, deixa o cara. Não, pode ir. Tem as suas coisas que não é praxe. É, não fica pensando muito, senão perde o embalo. Isso. Namorei quase um ano e foi meu primeiro namoro. Quando ela resolveu terminar, porque se acha nova e queria aproveitar mais as festas, concordei com ela, mas não nego, tô mal, sinto saudade, já ela não. O tri é que quando estávamos juntos, ela dizia que gostava, legal, né? Esquecer dela, não quero me apaixonar por enquanto, me apaixono muito fácil. É burro! O que me consola é que meus bruxos falam o que é pra ser. Aliás, o que é pra ser, vai ser. Tem horas que eu tô bem, mas outras bate uma deprê que dá vontade de morrer, é sério. Valeu pela ajuda, ouço sempre vocês, leio no pretinho das três, pois tem o jogo às seis. Lucas de Montenegro. Tá bem, Lucas. Tá trimão, Lucas. Tá mal. Tô morrendo de amor, mas tem uma bolinha pra bater. Mas ele diz aqui, tem horas que tô bem, tem horas que tô mal. Cara, tem horas que eu tô bem. É quando chega na hora de jogar bola, ele tá bem. Fica bem, claro. Vai jogar bola, passa o dia inteiro jogando bola. Passa o dia inteiro jogando bola, isso aí. Tem 17 anos de idade, tem todo direito de querer morrer, por causa que é a primeira namorada. É verdade. Deu o pé na bunda. O Lucas, tu tem 17 anos, mas é só a primeira mulher que vai acabar contigo. Vai ter várias outras que vão acabar. 18 mulheres que vão acabar contigo. Eu sou da relaxa, teoria, uma teoria contrária. Depois dessa, nenhuma mulher vai acabar mais contigo. Por quê? Porque, cara, quando o cara tem 17, 18 anos, a primeira paixão, o primeiro amor é aquele amor que tu acha que vai ser pra sempre, não, né, bicho? Não, porazinho. Hoje em dia já não tem mais não, isso. Não, mas pelos relatos que temos aqui, Fetter, no programa. Ah, Marcelinho. Sempre, né? Sempre tem relatos de pessoas novas que se apaixonam e que acham que o mundo vai acabar. Foi assim comigo. Não, mas não é só pessoas novas. Deve ter sido assim com algum de vocês aqui da mesa, não sei com quem. Mas enfim, cara, pô, quando eu tinha 18 anos, eu perdi minha primeira namorada, aquela primeira mesmo, cara. Cara, eu sofri muito, achei que o mundo fosse acabar. É legal a relação do Porã, porque a primeira realmente eu fiquei um ano chorando, cara. Um ano da minha vida chorando. E depois, que perda de tempo por mulher. Tanto é verdade que a gente não lembra da quarta, quinta, sexta, mas a primeira a gente lembra. Não, seja homem, seja mulher. Da sexta eu me lembro. Lembra. A sexta. Especialmente a sétima, não. Não, nem a quinta, nem a quarta, mas a sexta. Foi ali na Revolução Francesa, né? Foi. Um pouquinho depois. Era prima do Robespierre. É uma idade que a gente tem muitos sonhos, né, cara, muitas coisas na cabeça. Não, muitas, a gente muitas... sofre porque nunca sofreu antes disso. Então, é uma coisa nova, exatamente. O primeiro sofrer de amor é terrível. Não, isso aí é uma coisa legal de acontecer nessa idade, porque tem gente que não passa por isso nessa idade, vai tomar um pé na bunda lá com os 27, frente, quase 30. Bem perdido. Aí surta, meu. Aí realmente é complicado. E hoje o cara já... Mas vai jogar uma bola, Bruno. Agora e sempre lembrando, tarde, sempre lembrando que não foi o homem que nasceu pra sofrer de amor, né? É a mulher que nasceu pra sofrer de amor, né, cara? Isso é uma coisa da mulher, né? Sofrer de amor, ai, vou me matar. Isso é coisa de mulher, né, cara? Homem não, né? Cara? Relaxa, Bruno. Homem toma uma serva. Homem toma uma serva enquanto um amigo vai jogar uma bola, jogar um botão, uma sinuca, sabe? Botãozinho. Jogar um botãozinho. Tem vários lugares pra jogar botão gigante, né? Só o cara procurar. Isso, e veja bem, isso aqui, eu não tô detonando as mulheres, porque a mulher é um ser mais sensível, é um ser nascido, forjado para o amor. Para amar. Talhado para amar. Eu acho assim, cara, eu acho que essa primeira mulher, assim, ela pode estragar o... Chegou torpedo, por Só dei uma olhadinha no celular pra dar uma conferida. Eu acho que essa primeira mulher, ela pode estragar o cara, meu. Tipo assim, o cara fica... Mas o primeiro cara também pode estragar a mulher. Também. O primeiro amor pode estragar. Pode. O cara pode ficar uma pessoa meio receosa e desconfiada. Sabe qual é a mulher que estraga o cara? É aquela mulher que chega na tua vida e te coloca todas as proibições. Não, agora tu não vai mais fazer isso. Que muda o cara. Aquela mulher que muda o cara. O cara era um camarada, amigão, meu bruxo, meu parceiro. Esse cara mudou. Esse cara passa a ser um mandado pela mulher, passa a ser um coordenado pela mulher, ele só vai onde a mulher despedir. Coleirinha.com. É o coleirinha.com. É o mandado. Né? Exatamente. Esse cara aí, o cara fraco que deixa a mulher mandar nele, que deixa a mulher interferir no seu ir e vir, esse cara. Tá querendo me dizer alguma coisa? Não, tu não é assim, porra. Tu tá longe de ser assim. É pra mim. É pra mim. Será que é pra alguém que não tá aqui hoje? Não. Isso aí acontece, né, cara? A vida é uma loteria. Acontece. Eventualmente acontece. É verdade. Aconteceu comigo também, velho. Aconteceu, Marcelinho? É uma guampa braba. Então cala a boca, Marcelinho. Não vamos abrir, isso aqui agora. Guampa deixa maneira. Assim. Vai daí, Cachezinho. Vida de merda. Hoje descobri que um grande amigo meu é gay. Além disso, ele só continua com a namorada porque ela se parece comigo. minha irmã. Muito bom, cara. Eu estava na festa junina com a minha namorada e disse que ela tinha um sorriso mais lindo do mundo. Lhe dei uma maçã do amor e na primeira mordida ela quebrou o dente da frente. Era um pivô, era um pivôzinho. Ai, perdi meu pivô na festa junina. Perdi meu pivô. Meu pivô. Hoje eu tô pesando quase 120 quilos. Oi, e sou gordinho desde pequeno. Eu sei como é que é complexado isso. Complexado com isso. Acabei de ganhar de aniversário uma camiseta extra GG, aquelas iguais às do Porã, dos meus amigos, dizendo: eu venci a anorexia. Verdade. Quem mandou foi o Gustavo de Santa Maria. Sensacional. Aí muito o cara bom. Chega no estacionamento de um shopping e encontra o carro todo amassado. Ah, que desagradável. E ali no limpador, na palheta do limpador de para-brisa, um bilhete, um cartão escrito: prezado senhor, enquanto lhe escrevo este bilhete, estou rodeado de curiosos que imaginam que estou lhe deixando o meu nome e telefone, dizendo que vou pagar o estrago. Era só o que faltava. Que filho da mãe, cara! Dica a dica, né? O cara escreveu, né? Vai todo mundo pensando, pô, legal, vai deixar o telefone, contato. Que filho da mãe, cara. Por falar nisso... Eu tenho uma informação pra dar, cara. Qual, Maurício? Sabe qual é o segundo blog mais lido do Brasil? É o 9 da Cláudia Yosp. Não, senhor, é não? O blog do Pretinho. Passamos a Cláudia! Veja bem, não é uma competição interna, não, né? Não, pô, é. Cláudia, querida Cláudia Yosp do Blog 9, não, por favor. Mas é que sempre, historicamente, a gente está em terceiro. É verdade, não, a gente está ganhando uma grana para passar ela, né, cara? Vocês não ganharam a grana? Não. Porazinho. Pô, eu que participo, eu, né? Porazinho. Acabei ganhando, mas depois eu passo para vocês. Pô, mas e aí, Maurelo, quantos acessos? Ih... Quase 1 milhão, cara. Quase 1 milhão? Quase 1 milhão de acessos. Million fucking access. Parabéns em especial para Maurício Amaral, que é o administrador. Que abastece, né? Que abastece. Parabéns em especial para ti. Na verdade, eu repasso o que os ouvintes mandam, né? Sim, não, mas mais um produto do Pretinho, ele é feito com a colaboração. Pela audiência. Pelos ouvintes que mandam as colaborações para Pretinho Básico. @atlantista.com.br. E em breve o post proibido no blog. Em breve o post proibido. Aí vai pra aquele comemorar, Maurício botou. Pra comemorar esse número, o post proibido vai proibido. Voltar. Eu tenho guardado lá. Muito obrigado a você que acessa o blog do Pretinho diariamente. Verdade. No Clique RBS. Valeu demais. Eu sou um. Eu também. Meus favoritos tá o blog do Pretinho. Esses dias, quando a gente colocou aqui no ar aquela repórter que tá lá na Holanda, a Chante Luz. Ela mora lá há muito tempo, há mais de 11 anos e tal, então ela não conhece o Pretinho Básico, né? E aí eu falei pra ela: se tu quiser ter uma noção do que é o Pretinho Básico, dá uma entrada no blog do programa. Daí ela entrou no blog e viu, e aí ela relaxou e pôde entrar no ar com a gente aqui. Ô meu, deixa eu dar um toque pra quem tá nos ouvindo no carro neste momento, no seu radinho do carro aí. Quero perguntar: quando foi a última vez que você calibrou os pneus do seu carro, querido ouvinte? Eu não lembro. Pois se você não lembra, ou se faz mais de uma semana, você provavelmente faz parte dos mais de 60% dos motoristas que andam com o pneu abaixo da calibragem recomendada pelo fabricante. Aí tu vai perguntar: tá, mas e... Tá, e daí? 44% dos motoristas andam com um ou mais pneus com pressão 25% inferior àquela recomendada pelo fabricante. Especialmente mulher, né? Que se liga nada nisso. Mulher se liga nada nisso. Então é o homem que tem que pegar o carro da mulher, levar no posto, trocar óleo, encher pneu. Quando a mulher tem um homem pra isso. Tem umas solteironas aí. Não tem homem que chegue. Mulher pra isso. Pneu murcho. Se a calibragem recomendada é de 30 libras, os desatentos andam com os pneus com 27 libras. Esses dias fui calibrar o 30. Boa, 30, isso aí. Fui calibrar os pneus da... Olha, normalmente na tampinha da gasolina, tem ali a calibragem. Ou na soleira da porta também. São calibragens diferentes para viagem, peso de carro, peso. E tem na tampinha da... É de 28 a 30. É. Uma média, tá assim. Bom, vou dar uma calibrada 32 então depois do programa. Nunca. Pra viajar, 32 não pode? Só eu já botei 32. Só se tiver muito cheio, cara. Cara, e tem outra, né? É bom sempre botar um pouquinho mais, porque dá uma escapadinha. E quem bota anda? Lá os 32, se quer 30, não, bota os 32, 31. Mas aí, se tu pegar paralelepípedo, dá uma escapadinha no ar. Paralelepípedo, estrada de chão, tu vai pular demais. É, o carro vai ficar muito, muito cabritão, assim, sabe? Sim, sim. Tem, por isso que é 30, entendeu? Se é 30, é 30, não bota 32 ou 27. Tem a precisão, são instrumentos de precisão, né? É verdade, são precisos. Pois o pneu descalibrado reduz a capacidade de frenagem do carro, aumenta a instabilidade em curvas e faz você gastar mais gasolina. Ah, então é isso. Portanto, da próxima vez que for abastecer, peça ao frentista pra dar uma calibradinha. Só não pisca pra sabe ele que na hora, eu tenho certeza que muita mulher não faz a calibragem por conta própria, com medo que estoure o pneu. É verdade, mas cara. Mas não sabe nem pegar na mangueira direito, rapaz. Fica se borrando de medo, né? Denúncia! Terminasse? Terminei, cara. Mas eu queria dizer que tem que fazer isso a cada 15 legal. Dias. Ou encher os pneus do carro com hidrogênio. Hidrogênio? Hidrogênio. Hidrogênio. Tem alguns postos que calibram, que enchem o pneu com hidrogênio. Tá, e que aí dura 6 meses a calibragem. Sério? Sério. Ah, boa. Sério. Tem boa. Em Porto Alegre que um ou dois postos tu que paga tu... paga pra isso? Ou não paga. Ah, é? Não paga. Mesmo, ou paga. Agora acho que paga. Pois é. Paga. Se é um diferencial, deve pagar, né? Porque o ar é de graça, né? O ar é um compressor de ar que puxa o ar da rua e bota o ar lá pra dentro. Agora, hidrogênio não é de graça, eu acho, né? Então quer dizer que eu vou ter que ir atrás de uma bomba de hidrogênio agora. Eu sou muito esquecido, né, Magnata? É melhor eu botar isso aí. Fica 6 meses. É isso aí, fica 6 meses. Cara, falou em carro, eu lembrei. Preciso mandar um abraço pra lavagem do Shopping La América de Bento Gonçalves. Cara, chega a dar eco, Atlântida. Eco. A agorizada lá da lavagem do Shopping La América de Bento. Valeu, Gurizada. Olha, que beleza, cara. Imagina os caras ouvindo lá em Bento agora, que nem Nova Raça. Agora, pô, lá em Nova Raça, a gente manda abraço pros caras. E o ponto de táxi também. Todo mundo ouve Atlântida. Pertinho de onde vai ser a balada do Pretinho, então. Farroupilha, sábado. Bento, sábado agora, né? É. Sábado agora. Pô, deixa eu fazer um servicinho aqui, então, ó. Farroupilha. Festa do ridículo. Ridículo, meu. O Pretinho foi escolhido a dedo pra ir. Pô, eu já estive lá no Clube do Comércio de Farroupilha, é bem legal lá. É bem legal. E no pessoal, o Porã vai voltar sábado. No dia 17, no outro sábado, no sábado que vem, não este agora, no outro sábado, dia 17, estaremos pela primeira vez em Gravataí, no Cerâmica. Olá! E atenção que os ingressos antecipados a R$15, os 500 primeiros ingressos estarão à venda a partir de amanhã na The Surf e na Win Sports, no Arena e também no Cerâmica. Aê. Ingressos limitados, os primeiros 500 a R$15 e camarote com sanitários exclusivos, bar exclusivo com mesas e cadeiras, R$40 limitados também. É isso aí, vai ser demais a festa em Gravataí pela primeira vez o Pretinho no Cerâmica. Vamos por Cachoeirinha daí, né? Vamos por Cachoeirinha. Aí não paga pedágio. E o Cerâmica já jogou com o Inter ou ainda não? Foi hoje, às 13h30 da tarde, no Beira-Rio. Vamos lá, Bora. É a alternativa à Alemanha e Espanha, Inter e Cerâmica. Vou lá torcer pelo Cerâmica. Claro, sim, dois loucos torcendo pelo Cerâmica. Eu vou. Claro, quem vou. Cansou da Copa do Mundo, né, gente? Tem aí uma opção. Jogo chato hoje, né? Alemanha e Espanha, semifinal. E o Tinga volta, vai estrear o Tinga. Vai estrear hoje o Tinga, vou lá vaiar ele. Aê, nego Tinga, é nóis, grande abraço. Vamos dar uma girada aí antes dos classificados, vai Tupi. Muito bem, coisas legais que o tempo matou. Quem mandou foi Gabriel Piacentin, de Joinville. Tênis com luzinha. Antigamente você estaria totalmente por dentro da moda quando estivesse com um tênis de luzinha no pé, mas tem ainda. Gente, criança, né? Mas pra guri, criança, pra gurizinho, pra piar. É, isso aí. Amigos eram de verdade. Hoje em dia todo mundo conhece todo mundo, mas na realidade ninguém conhece ninguém. Boa. Vídeo com o caso do Bruno. Continua tendo amigo de verdade. Com aquela cara de songa monga do Bruno, olha o que ele mandou fazer. Atualmente é mais fácil as pessoas se encontrarem online em site de caminhão na rua no bairro. Nesse sentido, sim. Tá. Fotos eram recordações. É que hoje não tem foto, não tudo tem dentro, foto, dentro do celular. Cara, isso é um troço muito louco, né? Porque hoje, por exemplo, que ela não tem eu mais. Tenho umas 3 mil fotos no meu HD do computador. Se der pau o HD, eu perdi as fotos também, todas. Vou utilizar, passei todas as minhas do computador pra CD, tudo. Tem que fazer o backup. Tudo pra DVD. tudo. Tá certo, outra, tu. Cara, tu pode, tem, tu pode deve imprimir, ter, né? Deve ter, umas, pode. Mil, deve ter umas mil fotos ali em... eu acho que foi, deu uns 10, 11 CDs. Não, e tu leva o CD numa loja e imprime. Computador pode dar pau. Isso aí. Fica lindo. Perfeito. Escolhe, backup. Né? Eu tenho saudade. E eu fiz isso num momento de pavor, em que ameaçou... Dá pau no computador, o técnico foi lá em casa e disse, olha, a qualquer momento você pode perder tudo. Bah, na hora. Não, comprei os CDs, tudo, baixei tudo, deu. Tá, e hoje tem outras formas de tu ver tuas fotos, né? Tu vai lá, armazena no teu computador e bota no Flickr, por exemplo. Né? Flickr. Ou bota tudo em CD e tu pode ver na TV as tuas fotos, no DVD, caso, né? No meu caso é o DVD. Minha foto de cidreira, cara, pra mandar aí, cara. Foi espetacular, tá botar ali no DVD e ficar olhando na TV, olhando, as fotos passando, né, o slide. É demais, né? Muito bom. Eu sinto saudade do papel, cara. Sempre, claro, pô, pode, né? Imprimir, Porã, claro, tu pode, botando, tu pode, cara. Vai lá. E nunca faz. Tu pode, mas nunca faz. Porã, hoje de tarde, vamos bater uns retratos. Vamos bater uns retratos. E aí vamos lá mandar revelar. Vamos. Só fica pronto semana que vem. Não, tá na boa. Vamos sair pra bater. Sem problema. É, bater uns retratos. Quando é que fica pronto, né? Ah, ó, sexta-feira tá pronto. E aí aquela ansiedade pra pegar as férias, né, cara? Distorcida fora de puta, essa aqui ficou tremida. Cara, sabe que a gente achou lá em casa uns 5 rolos de filme, 5 filmes assim. Uau, o filme negativo. Não, o filme. É, o filme, o aquela filme. Bobininha, sabe? O filme. Atira, o filme sim, tira. É, o negativo que tá dentro, né? Isso. Não tem coragem de mandar revelar. Imagina, cara, aquele é 20 anos tem? Atrás. Tem. Tá cheio, claro. Aí, tem muita Kodak por aí que revela. Muito bem, vamos lá, segue em frente a lista aqui. Cartinhas, hoje em dia se manda um scrap. Antigamente o negócio funcionava com cartas. Tá bom. Mertiolate dava medo. Mertiolate era o maior temor que uma criança tinha. Ardia demais, é verdade. Mertiolate não arde mais, né? Não. Eles tiraram da fórmula. Ele foi proibido, né, durante o tempo. É, eles tiraram da fórmula o troço que ardia. Aí perdeu a graça, né? Perdeu a graça. É bom tu botar Que nem água oxigenada na ferida. Era que coisa, bom botar água oxigenada. Ficava espumando ali. Ao mesmo tempo tu sentia a sensação de limpeza. Ainda fica. Não, ainda fica, mas é que eu já não tenho mais as feridas que eu tinha quando era piá, né? Ah, e também acho que não se usa mais tanto água oxigenada. Tira a tampa do joelho, né? Não tiro mais tampa do joelho hoje. Ah, aqui, ó, vocês não vão levar pra maldade, mas... Vou falar, mas que saudade de ralar o joelho, né, cara? Era bom, né, cara? Vamos levar pra maldade. Não, carpete nem se usa mais. As calças do... O Maurício vem com boa, Não. Dá carrinho numa quadra de piche, né? Ô, meu, mas as calças do colégio que tinham todos aqueles remendos nos joelhos. E furava os remendos. Remendo de couro. É, gente, jogava futebol no concreto. Sim, jogava o dia inteiro. Aí tu esfolava o joelho, quando começava a criar a casquinha, tu batia de novo. Exatamente. Caía a casquinha. Questionário: quem não reuniu os amigos, comprou um caderno de 200 folhas e encheu ele com todas as perguntas que podia imaginar. Depois entregava o questionário para as meninas e esperando o retorno do caderno para saber tudo sobre a vida delas. Tinha que ser com a letra delas, né? Claro. Ficava namorando, ficava gostosa do colégio. Gabriel Piazentini de Joinville. Abraço, meu caro Gabriel. 25 para as duas, vamos fazer os classificados do Pretinho aqui rapidão. Classificados do Pretinho. Duas ofertas, a primeira é um Cadete SL 1.8 ano 92, chumbo. Mas o cara é tá pedindo, pesado, cara. O que, mano? Chumbo. É chumbo. Chumbo é a cor, mano. Ah, pensei que era. O cara tá pedindo R$9.000 com as rodas originais, insulfilme, ar quente, desembaçador inteiro mesmo, é só sentar, ligar, rezar pra pegar e andar. Mário Fogliato. Fogliato.canoas@hotmail.com. Fogliato com dois T junto. Mário Fogliato. canoas@hotmail.com. E a outra é um apartamento em Blumenau que o nosso ouvinte está vendendo porque ele quer comprar outro apartamento. O apartamento está liberado para financiamento e possui acabamento próprio. Tem cozinha planejada com geladeira, fogão e micro-ondas, armário aéreo na lavação, que é a área de serviço, com máquina de lavar de 5 quilos e tanque, quarto de casal com armário e sapateira, tudo planejado, ou seja, móvel sob medida, banheiro com box em blindex, armário de pia e armário aéreo com espelho. Fica ainda uma mesa de 6 lugares por R$130.000, tudo isso aí com a mesa. R$130.000 o cara tá pedindo nesse AP em Blumenau. Hã? Quantos dormitórios? Quantos dormitórios? Ele não fala aqui quantos dormitórios. Deve ser dois, cara. Né? Deve ser dois. Ou não, ou menos até. Ou mais, sei lá, ele não falou. Até não tenha dormitório. É uma informação importante na venda de um apartamento, amigo. Ele falou dormitório do casal, deve ter outro, então. É. Talvez então dois. Do solteiro, dá. Qualquer dúvida ou contato, e-mail apto43, né, de apartamento. O cara botou o número do apartamento. Apartamento 43, apto43@hotmail.com. E fica a mesa de comer véia, né? Fica a mesa de comer véia. Show do intervalo é pra seis lugares. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Segura a onda aí, não desliga o rádio, já voltamos. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ouve o Pretinho no radião, você coloca o Pretinho Básico na categoria ou na condição de o programa de rádio mais ouvido neste horário em todo o sul do Brasil. Muito obrigado. 18 para as duas, doutor Alceu, vamos trabalhar. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Alceu, hoje é dia de folga do Potter na África, né? O Potter tá viajando na África, doutor Potter. Tá viajando, tá fazendo lá as matérias pra patrola. Aliás, ele tá viajando, ele sempre viaja aqui, tá viajando na África, ele viaja em todos os lugares. Hoje é dia de fazer matéria pra patrola. Tá bom, queria só dar uma informação rápida, doutor Alceu. Antes das informações importantes sobre o esporte que nós passaremos agora, hoje tem uma semifinal da Copa do Mundo, o Cristiano Ronaldo agora deu para pintar as unhas do pé. Muito bom. Sim. É muito ótimo, cara. Muito bom. O cara pintou as unhas, está pintando as unhas dos pés de preto. Aí está. Se fosse... Pô, eu tenho uma unha do pé pintada de preto. Ah, mas aí é... O garrão do martelado. Pelo amor de Deus, cara. E, cara, quem joga bola sabe, né, cara? Quem usa chuteira apertada ou um tênis apertado pra fazer esporte sabe que pé de quem joga bola é uma coisa... Unha, especialmente, é uma coisa feia. Agora, talvez o Cristiano Ronaldo esteja querendo esconder as unhas feias com o esmalte. Lembra que no ano passado, retrasado, que no Inter tinha uma especialista cuidando dos pés, uma podóloga, isso mesmo. Ah, cara, e é bom cuidado com os pés. Eu tenho horror a podóloga, cara. Tem que matar todos. Que isso, rapaz. Claro, cara. Que isso? Eles ficam assediando criancinhas. São mulheres com muito podóloga. Não, cara, tu tá confundindo podóloga com... Pedófilo, cara. Para com podólogo, isso. É que são mulheres que têm pudor. Mulher tem pudor, é podóloga. Que diz que eu sou viciado em pé, não posso ver um pé, eu sou pedófilo. Vale, né? Eu sou super bem informado. É pederasta. Mas o doutor Alceu, e aí, doutor Alceu? Dá pra ver, doutor Pé. Daqui a pouco tem a Alemanha com a Espanha. Você vai torcer pra quem, doutor Pé? Ah, eu vou torcer pra Alemanha, né, doutor Alceu? As minhas raízes germânicas, né, doutor Meira, vai dar o que hoje, doutor Meira? Evidente, bem, boa tarde, querido. Alemanha, doutor Alceu, vai dar. Aquele que fizer, né, antecipadamente um planejamento de acordo, né, com as circunstâncias do jogo. Que é evidente, nós todos sabemos, vai ser um jogo difícil, né? Mas de qualquer maneira, eu estou acreditando. Está lá a Holanda por fazer uma partida mais eficiente, não é? Gordo Ronaldo vai torcer pra quem, Gordo? Faz espanholas. O Ronaldo não vai jogar, Gordo. É que eu gosto de uma espanhola. Ah, evidente. Isso, é bem o seu pecado. Quem aqui, né, Ronaldo, não gosta de uma espanhola? Eu gosto de uma alemã também. Gosto de uma holandesa, uma charolesa. Ah, bom, remendou bem. Mas do angolano também? Do angolano também? Mangolano? Angolano, da Angola. Não, angolano não gosto. Só se for eunuco. Um angolano e eunuco é um desperdício, na verdade. Vocês viram esses dias na entrevista coletiva do Celso Roth, logo que ele chegou no Inter, Não tem acompanhado. Caiu o canal lá em casa, cara. Não, um repórter que estava de uma outra rede de TV, ou de rádio, sei lá, que estava na entrevista coletiva, perguntou, com a voz do Meira, se lembra de mim, Roth? Como é que ele perguntou, Meira? Se lembra de mim? E aí disse que ele caiu na gargalhada. Sério? E que é um repórter que também imita o Meira. Não. Porque aí eu vi no, acho que no blog da Clube da Bolinha. Meninas, Clube da Bolinha. Da Bolinha. Aí disse assim, ó, Meira no Beira Rio, entrevista não, Celso Roth, alguma coisa assim. Aí eu fui lá pra ver o que estava acontecendo, né? Ela disse, não, Meira não estava no Beira-Rio. O que aconteceu foi que na entrevista coletiva do Celso Roth, um repórter se passando também e tal. Eu fico muito lisonjeado, né? E aí tem uma que foto do Rote, o Rote dando risada. Não, coisa rara, se lembra, né? Claro, né? Porque o Rote é que nem auditor de empresa, nunca sorri, né? Não, mas é já viu o auditor sorrindo? Tá numa nova fase agora. Tudo certinho, Porã. Tudo bem, seu Meira, tudo bem, bom, saudade né? sua. Obrigado, seu Meira. Eu tô aqui. Você pode sentar no sofá ali junto com os demais. Evidente. Muito obrigado, doutor Meira. Uma famosa multinacional estava passando por um momento difícil e o chefe não teve outra saída. Chamou 4 funcionários em sua sala. Nós estamos aqui acima do orçado em pessoal e nós vamos ter que diminuir. Rapaz. Eu sinto muito, mas vou ter que demitir um de vocês. Dá licença, senhor. Interrompeu um afro-brasileiro. Eu faço parte de uma minoria desfavorecida. Se o senhor me mandar embora, vai ser discriminação e eu vou entrar com uma causa trabalhista. Vou entrar com um processo contra a empresa. Aí o mais velho diz: o senhor pode até me demitir! Eu vou entrar com uma ação de discriminação por idade! Eu vou te levar à falência, filha de uma puta! Aí a outra: bem, eu sou mulher, não é? O senhor não pode escolher uma mulher entre 3 homens, isso é discriminação. Nisso, todos olham para o quarto empregado, um homem jovem, saudável, branco, que diz o seguinte: gente, eu nunca falei isso pra vocês, mas eu sou gay. Nessa hora, ai, cara, amigo. Depois de 9 longos meses de uma gravidez complicada, Maria começa a sentir as primeiras contrações. E ali, nervoso, marido de Maria, Cristiano Manualdo, passa a mão no telefone e liga para o médico. Hello, doutor, como está? Eu estou aqui muito nervoso, pois quero dizer que a bolsa de Maria estourou. O que é que eu faço agora? Calma, meu amigo, calma, seu Cristiano Manualdo. É o primeiro filho dela? Ora, pois, é claro que não. É aqui quem fala é o segundo marido dela. Boa, muito boa, Manuel. Boa. Vai daí, Cajezinho. Hoje tem bailinho na garagem do Zelig. Olha que beleza. A partir das 22 horas com o nosso amigo Couto DJ nas picapes sonoras. O que tu vai fazer hoje? Hoje, então, bailinho na garagem do Zelig. O Couto que tocava comigo e com a Rodaica na reunião dançante. Vai estar tocando na sexta-feira, que eu sei que ele conseguiu. Conseguiu uma liminar pra tocar nessa. Conseguiu. Isso que vocês estão a divulgar é uma competição de caminhonetes? Não, pick-up é nas manobras sonoras. É isso, são os toca-discos, som, né? Toca-discos, as pick-ups. Tocam discos. Isso. Por falar em toca-disco, nesta sexta tem reunião dançante no Segredo. Vamos estar liberando ainda os discos de vinil, discos, os LPs. Discos de Tim Maia, vai liberar discos de Tim Maia? Isso, talvez. Libera um disco de Tim Maia, vou te fazer uma doação. Talvez, por favor, então fala. Tô aceitando doações de discos, porque os meus estão acabando. Tim Maia cantando o hino do América. Os meus estão acabando. E nós vamos liberar também, Tim, além dos vinis, vamos liberar um prato, um toca-discos Gradiente D40, um Direct Drive da Gradiente de presente pra quem tiver na reunião dançante nesta sexta no Segredo. Não, no Tim Maia eu vou querer só o vinil. Vai, Cajé! Não, mas eu tenho uma outra pergunta sobre a reunião dançante. Eu estava prestando muita atenção no que estavas, o amigo, a dizer, e me interessei nesta reunião dançante na sexta-feira no Segredo, as pessoas que forem lá no outro dia ninguém fica sabendo. É porque é segredo, né? É porque me interessei, eu sou tá casado, mas talvez indo ali eu possa fazer uma coisa sem ninguém sabe no outro dia. Tá vendo aquele sofá ali, mano? Tem um pessoal sentado aí, assim, ele sabe que acha da informação. Isso aí, obrigado. Obrigado, Portuga. Cristiano Manuel, do meu nome. Manuel. O louco chega pro outro e pergunta: Tu sabe que horas são? Sim. Tá, muito obrigado. Cara, hoje tem cabelo no espaguete e o nosso querido Geis, tá ligado? O Geis vai estar ligando pra um cartório pra trocar de nome. Ele quer se chamar Jabulani. A partir de agora, o Geis. Jabulani! Vai daí, Porãozinho! O Simão Schiller Martins manda aqui o seu e-mail diretamente de Pelotas, Rio Grande do Sul. Estou mandando desta vez uma lista de músicas que eu fiz em que compositores usaram no nome de sua música o nome de uma mulher pra homenagear. E tu pode ter certeza que todas as músicas que são nomes de mulher são hits absolutos. Quase todas. É, quase a todos. Grande maioria, pelo menos. Ele queria mandar um Jabulani, Cid. Bem estendido. Agora morreu, velho. Vamos ver quais são elas aí, por exemplo. O Jabulani pra turma do Pereba Futebol Clube aqui da região dele e um Prata! Pro Celso Rotti e um Queremos a Sogra e a Mãe do Cacá. Deixa eu mandar um abraço pro time dos Caolhos, cara. O time dos Caolhos que quer bater uma bolinha com a gente aí. Os caras querem jogar com a gente, cara. Vamos jogar uma bolinha, reunir os caras aqui do Pretinho. Vamos bater uma bolinha com o time dos Caolhos. Estão levando medo. Estão levando medo de jogar com o time do Caolhos. Estão levando medo porque tu sabe, né, Magnata? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então vamos às músicas. Vamos ver aí. Ana Júlia de Los Hermanos. Ana Júlia de Los Hermanos. Passar assim por mim. Aquela. Não sabe o que é sofrer. Isso é ótima. Adoro. Passar assim por mim. Quem mais, Porazinho? Aí temos Angela, do Bidis. Tu tens essa aí? Ah, essa eu não conheço. Tomara que não, cara. Essa eu não conheço. Tem Angela do Raul também. Temos Angela. Beatriz, Chico Buarque. Beatriz, do Chico Buarque. Carolina do Chico, não é? Também não temos Beatriz. Carolina. Não tem a Beata do Chico Buarque. Não tem a Beata. Mas tem a Geni do Chico Buarque. Ah, a Geni também. Também. Carolina. A Geni o Zé Pelé, na verdade. Aqui, ó, essa tu vai ter. Essa tu tem que ter. Tá, vamos ver. Bete Balanço do Barão Vermelho. Bete Balanço. Hoje é o dia da morte do 20 Cazuza. Anos, 20 anos sem Cazuza. Baita som. Baita som. Baita som. Cazuza, que entre outras escreveu aquela frase célebre: o banheiro é a igreja de todos os bêbados, que eu pude comprovar ao longo da minha vida, realmente é. Fechou, pessoal? Mas dizer segredos de liquidificador... É demais, né? Até hoje não entendi. A próxima. Qual é a próxima? Cara, Bete Balanço, sensacional. Camila do Nenhum de Nós. Baita hit! Camila do Nenhum de Nós. Né? O que a gente tá fazendo isso, cara? Não sei, cara. Tu foi, eu fui contigo pra não deixar tu ir sozinho. Eu fui com a produção também. É, essa aí é boa também, né? Poxa, é muito imagina, boa, às 6 da tarde vai chegar mais uma lista. Vai. É, temos aqui Carol, de Chuck Berry. Carol. Singing like a fool. Não, o mais próximo de Carol é a Carolina do Seu Jorge. Tá bom. Mas qual era aquela... quem era aquele que cantava? Oh, Carol. O Ovelha regravou também. Nil Sedaka. Essa Carol do Chuck Berry, os Stones gravaram. Olha, os Stones gravaram. Carolina. Maravilha de mulher. Tem mais, Porazinho? Temos aqui Conceição, eu me lembro muito bem. Calbi Peixoto, não tem essa. Essa não tem, né? Não, o Calbi já era bravo. Né? Esse que é marrom, não. Tem aquela Dani do Biquíni Cavadão. Daniela, só penso nela. A Dani, que inclusive foi minha colega de rádio. É mesmo. E aí, que tal? Bem legal. Bom, até música, né, cara? Bem legal. O mais perto de Dani do biquíni é Dani Califórnia do Chili Peppers. Tá bom. Tá melhor, eu acho. Tá melhor. É, do biquíni tem Janaína também. Tem, tá na lista aqui. Tá na lista, hein? Apesar de eu ter conhecido a Dani, essa que o Maurício falou, enfim, eu prefiro a Dani Califórnia. Atenção, pessoal. É a Dani Schmitz, cara. Não sei se é Schmitz. Claro que é Dani Schmitz. Ah, o sobrenome tu não lembra. Irmã da Beta. Ah, tá. Ah, Beta. Mulher do Hamilton. Sim. Nossa. Ai, cara, então tá, meu. Fátima do Capital Inicial. Não, pera aí, tu passou uma tri boa. Qual? Dona do Rich Valens. Dona! Só o Maurício cantando, gente. Só o Maurício, vai. Vai, Maurício. Dona. Cara, é constrangedor. E ele olha pra nós ainda. Não, é vergonha alheia, cara. É um troço impressionante. Não, obrigado, gente. É bonita essa música. Tá, aqui, ó, tem também. E a última, por exemplo. Tem um monte aqui. Pô, tá na hora do trote, do cabelo. Que azar, cara. Cara, a última, então. Divertido, vai lá. A última. Porque a banda vai tocar dia 16 de julho em Porto Alegre, Capital Inicial, compadre. Só aqui. Tá, e vai terminar? Só aqui. Não, ainda tem Natasha do Capital Inicial. Não, vai devagar, não apura. Vamos curtir. Tem Silvia do Camisa de Vênus. Passou várias ali, cara. Tá, mas não é pra terminar. Essa é Fátima do Capital Inicial. Mas é homenagem à Nossa Senhora. É, essa é homenagem a uma santa, não é exatamente uma mulher, né? Antes de ser santa, era mulher. Santa não tem sexo, né? Tem uma outra aqui, né? Mila do Netinho. Que não é mulher, né? É homem. É um homem, cara. É o Milanor. É o namorado dele. É o namorado do netinho, Milanor. Mil e uma noites de amor com você. Pô, faltou, hein? Milanor, adoro. E essa história, aqui, ó. Essa história, essa história. Não, peraí, peraí. Nós temos que fazer o trote, cara, do cabelo nos paguei. Deixa pra seis. Zoraide do traje. Essa história do namorado do netinho é real, cara. O nome do cara é Milanor e a música Mila foi feita pra ele. Mil e uma noites de amor com você. Tem a Melissa da Bideobal. É. Ah, baita música. Guarda a lista pra depois a gente ter que fazer o cabelo nos fora. Maria Lúcia da Maria Lúcia da Vera Louca. É, verdade. Ah, Maria Lúcia. Maria Lúcia. Tem que ter uma dos Beatles, uma Marta Maide, mas Michel, Marta. Michel. Não, Rei Jude, não é? Rei Jude é pro filho do John Lennon. Ah, tá, mas aqui, ó, tá na lista. E Marta Maide é pra Marta cadela do Paul McCartney. Marta era cadela do Paul McCartney. Leila do Eric Clapton. Tá aqui na lista também. O nosso ouvinte se enganou em duas aqui, então. Rei Jude dos Beatles e Mila do Netflix. É, essas foram pra dois homens. Tem a inesquecível Silvia do Camisa Silvia de Vento. É, Cocaine do Eric Clapton, Cocaine de Caxias. Tá bem, queridos, era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos logo mais às seis. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e fidelidade ao Pretinho Básico. Pai Noel. Vem aí mais um trote no cabelo, no espaguete com o Duda Garbi. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e Lojas Color. Meninos e Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Geiso tentará trocar de nome. Alô? Cartório, pois não? Quem tá falando? Suzana. Suzana, tudo bem? Aqui é o Geiso, tá falando, tudo bom? É quem? Geiso. Da onde? Geiso, da minha casa, meu. Tá, o que o senhor gostaria? Suzana, eu queria saber como é que, tipo, faz pra mudar de nome. Eu gostaria de ver a possibilidade de que eu mudar de nome. Mudar de nome é só retificação judicialmente. Como é que eu poderia proceder? Tu tem que constituir um advogado e ele vai encaminhar teu pedido ao juiz. Mas tudo aí no cartório, né? Não, judicialmente. Pra trocar o nome, só judicialmente. Pro cartório não tem como fazer. Mas não posso fazer no cartório? Não, não é possível. Vai, minha coroa, Dona Rosa, tá lá, tipo, discutir com ela esses dias que ela botou meu nome de Geiso, tá lá, e eu não gosto, né, meu? E aí, tipo, ela mandou ligar pro cartório, não é no cartório? Não é no cartório que se faz esse tipo de retificação. Só depois que o senhor tiver encaminhado o pedido judicialmente, quando o juiz autorizar, vem o mandado pro cartório pra que seja alterado o nome. Vai, porque, tipo, meu, sofro bastante no colégio, tá lá, eu chego assim, as pessoas, tipo, ah, Geiso. As gurias falam saúde. Os caras acham que é espirrando, tá lá, Geiso. Não, é meu nome, tá lá. Tipo, precisa pagar? Eu tenho que ver com um advogado como é que vai ser encaminhado. A senhora, tipo, poderia me indicar uns advogados? Não, você mora em Porto Alegre? Moro em Porto Alegre. É no Fórum Central, você tem que procurar assistência judiciária. Eles encaminham o processo gratuitamente. Tá, isso não é de graça, né, meu? Sim, aí você procura o Fórum Central, tá? Ué, porque, tipo assim, ó, eu tenho o sonho de mudar, sabe, pro nome muito mais fácil, ó, o meu nome é Geiso. A senhora consegue entender meu nome, Geiso? Sim. Por exemplo, tenta escrever, como é que a senhora acha que escreve Geiso? Tá, era essa dúvida mais, tem que estar uma ligação entrando aqui, se eu quiser. Só uma coisa, tipo, eu poderia mudar o nome pra Jabulani? Alô? Alô? Muito bom. Alô, Suzana? Suzana, a senhora não gostou do Jabulani? Que é? A senhora não gostou do nome que eu escolhi, Jabulani? Escuta só, eu tenho várias coisas pra atender ligações aqui. Se tu quer informação realmente, tu faz o que eu te disse. Suzana, mas eu falei com o pessoal de fora, disse, senhora, liga lá, Suzana que sabe, tá lá. Alô? Ele ligou de novo. Alô, Suzana? Sim? Suzana, aqui é o Geiso, tá lá. Quem? Aqui é o Geiso. Geiso? Suzana, aqui quem tá falando é o Duda Garbi do Pretinho Básico. Eu queria que tu deixasse eu mudar de nome, Suzana. Ai, que horror. É que aqui, casualmente, tem uma funcionária que o nome é Geiso e a outra é Lani. Pô, não tem problema, já parou, é uma brincadeira. Isso é um trote do cabelo no espaguete, do Pretinho Básico, tá bom? Ah, que legal, então tá. Obrigado, Suzana. De nada. Bom trabalho aí pra nós. Que massa, hein? Que legal, guria. Valeu. Muito bom, muito bom.